É das coisas mais tristes que vi neste início de ano. O cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, de 49 anos, foi ferido em uma explosão durante uma manifestação no Rio de Janeiro. Morreu na manhã de ontem. Segundo os médicos, teve morte encefálica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Santiago foi atingido na cabeça quando fazia a reportagem, fazia o seu trabalho, registrava o protesto na quinta-feira. A mulher do nosso cinegrafista, Arlita Andrade, diz que não conseguirá perdoar os responsáveis pela morte. Perdoar, diz ela, seu marido está indo embora, eles destruíram uma família. Pois bem, ninguém deve perdoar os autores desta barbaridade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no domingo o estudante e tatuador Fábio Raposo, indiciado como coautor da explosão que matou o cinegrafista. Segundo informações da Polícia Civil, Raposo foi localizado na casa dos pais, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Pela explosão que feriu o profissional, Raposo foi indiciado por homicídio qualificado e confessou que estava lá, era ele quem carregava o artefato. Só disse que não sabia de nada e entregou para que outro o disparasse. O outro que disparou já foi identificado. A polícia já pediu a sua prisão preventiva. Agora vejam, atrás desses dois surgiram vários outros manifestantes, líderes, exigindo o quê? Direitos humanos para eles, precauções, tentando transformá-los em perseguidos. Ora, alguém que comete um assassinato, alguém que sabe que aquilo que estava disparando poderia matar alguém como matou, não merece absolutamente ser tido como um manifestante político a ser respeitado. É simples, um simples assassino. Aliás, foi-se ver. E o seu Fábio Raposo nem tatuador é. Não é nada, absolutamente nada. Um lixo moral que habita o Rio de Janeiro e que participa das manifestações, onde há uma líder que se chama Sininho, que tem ligações com um deputado do PSOL e por aí vai. Ou seja, o pessoal do quebra-quebra, o pessoal da violência, o pessoal quer ver literalmente o circo pegar fogo. É essa gente que se infiltra nas manifestações legítimas para transformá-las em manifestações da violência e que por isso mesmo vão acabar com as chances, com as possibilidades das manifestações pacíficas necessárias. Esperamos que este acontecimento, a apuração dele, a prisão dos responsáveis, a prisão, o indiciamento também de toda a rede que estimula este tipo de atitude, possa servir de exemplo e melhorar de uma vez por todas a atmosfera que cercam as manifestações políticas, sociais, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, no Brasil todo, como aconteceu em julho do ano passado. Vamos lá, minha gente. Um fato tristíssimo. Um profissional, um cinegrafista que fazia o seu trabalho, assassinado por obra de dois cidadãos que se acreditam manifestantes que representam ideias e movimentos que nós sabemos o que na verdade são. Vamos torcer. O Brasil precisa melhorar. Bom dia a todos.